3192, controle Salvador, acione identificação. Versão nível 060 na chegada, Mari. Altímetro no 012. 060, Mari, 3192. 900, Xanaia 6213. Xanaia 6213, chama agora o centro Recife. 125, décima 1, alterna. 133, décima 25. Tantra 154, clear airline final approach, runway 10, descent to 2006, report established. Center maintain 2000, clear ILS X-ray, runway 10, Tantra 154. Autorizado, chama 63, eu não sei que chame táxi. Chama táxi, chama 3, tá. Gol no 807, reduz a velocidade 2209. Sobre vetoração, mantém presente proa, limite o localizador. 220 nós, mantém proa, limitado o localizador 1807. No 807, desceu para 3 mil pés, completa a redução 1 no 809, aguardando o vetor final para o localizador. Desce até 3 mil pés, reduz 180 nós, com 807, 1012. Correto. Opa, Tango Vitor, New Juliet, controle Salvador. Boa, Xané 6326, no solo 15, livre direita, chama o solo em 121, décimo 9, até daqui a pouco. 219, até daqui a pouco. Salvador Chamon, tá passando o Alfa Victor Juliette? Negativo, o Vitor, Índia, Juliette. Juliette. Boa tarde, via Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette para ingresso, minha vida. Antonal 4710, desça para 3 mil pés, altímetro no 012. 3 mil pés no 012, Antonal 4710, confere as restrições. Livre das restrições. Antonal 4710. Gol no 807, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Way, para o localizador, esquerda proa 145, reporte estabilizado. Esquerda na proa 145, descendo para 2 mil, autorizado ILS com 807. Papatango Gol, Fimac Alfa, controle Salvador, aciona identificação, mantenha condições visuais nível 095, chama pronto para descer. Está presente, toma o rumo da rotatória. Tantra 154, Dallas. Tantra 154, complete ILS final approach and contact now tower 118.6. 118.6, Tantra 154. Zona 92, desça para 4 mil pés, altímetro no 092. 4.62, tá? 3.1. All right, good afternoon. SM 3154, ILS runway 10, runway landing gear down, LR. Roger, 31454. Altimeter 1012, negative rain of the field, runway is damp, has the traffic inside, clear to land runway 10. The wind is 140 degrees with 11 knots. 3154. Clear land 10, 3154. A 1 meu pé no corredor forte, agora na posição 3 horas a 4 milhas. Feedback, acionamento no 8. Autorizado, Zulu, 65, chame táxi. Tomara. Esquilo Zulu, prossiga. Eu vou checar a agenda saliente, aguarde, esquilo Zulu. Desça para 1.500 pés, altimetrão no 012, mantendo separação visual com o solo. Reporte visual com a pista no centro. Sinal estabilizado, contra embaixada travado, 807. Dono 807, torre Cono, Cono 8612, vão pôr. 18.6, até já. Pantanal 4710, autorizado a final do procedimento ILS Exclui, dessa para 2 ao pé, reporte estabilizado. Entendido, aqui o Pantanal 4710, está autorizado 2 mil pés e ILS Exclui isso. Afirma, como recebe o controle? Pantanal 4710, copia o controle? Zero. Pantanal 4710, como recebe o controle? Nossa, estamos recebendo bem cedo cortado o controle, confira, Pantanal 4710. Desça para 2 no pés, altimetrão no 012, autorizada sinal ILR. Ok, agora recebe alto claro, desce 2 mil pés, ajuste no 012, autorizada ILR, está aqui, Pantanal 4710. Então 3192, como recebe o controle? Importante. Sim, integrado, desça para 3 no pés, altimetrão no 012. Mexia 2 mil informará, 3 ou 9 dele? 3 mil. 3 mil. B? Tem condição de livrar a direita? Right turn, 73154. Oh, sorry. Contact now 12 on the phone either. 2100, 73154, get it. Contrato ainda na verbal. Tênica, passo 4, reposto quando pronto para o táxi. Visual, contrato ainda na verbal. Contrato agora está em sua posição 12 horas a 1 milha. Mantenha a separação visual. Salvador, boa tarde, Dono 396. Dono 396, controle de Salvador. Acena identificação, desça para 4 mil pés na chegada à mar. Altímetro no 012. 4 mil pés na mar e com 12 de gol. Salvador, boa tarde, Bravo 4032, acendo a identificação, desça para 5 mil pés na chegada à área, altimetro 0012. Bravo 4032, Azul 4032, controle como recebe. Desça para 5 mil pés na chegada à área, altimetro 0012, Azul 4032. Pare direto no Interlagos, Vitor Índio Juliette. CF, Vitor Índio Juliette, reporte visual com a pista. Bota a rádio ali. Autorizado a atenção no 1510, no Hino Novembro Alto. 3065, é a alta, tá vendo? Vitor Índio Juliette, né? Liberada. Boa noite, 07, no solo 23. Ele para a direita, chama solo 12, ano décimo 9. Direita, 319, boa noite, 07. Na 3192, está autorizada a falar do procedimento LSX-Way, dessa para 2 no PEN, reporte estabilizado. 2000, formará estabilizado, 3192. Paulo Salvador, o gol 1807 de Zoom. Bom dia, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Via Alfa, Juliette, reportará o gol 1807. Vitor e Juliette, agora torre 1-1-8, decimal meia dúzia. 18, meia grata, até a próxima, Júlio. Até. Cruzeiro graus, 11 nós, livre decolagem, piscina 0. Decolagem, piscina 3, no centro. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Vitor de Juliette. Vitor Juliette, confirmando? Afirmo, senhor. 7, reporte curto final, piscina 7, 1012 no altímetro, para cheque o vento no 40 graus, com 2 nós, Vitor de Juliette. Passará na curta com 1012, Vitor Índio Juliette. Torre Salvador, boa tarde, Pantanal 4790, passou sim, Bruno. Pantanal 4790, boa tarde, altímetro no 012. Tráfego já avistado, já embaixo travado. Afirma, senhor. Vale a pena pista livre, só informação de tráfego, tem um Papa Alfa 32 minuando a sua esquerda. 5 milhas fora, setor norte, não vai interferir na sua aproximação. Vai pousar sua retaguarda. Pantanal 4710, apenas para informação. Entra do tráfego, Pantanal 4710. Boa tarde, Azul 4065, ponto espera. Boa tarde, Azul 4065, mantém o ponto espera, por gentileza. Pantanal 4710 tem pouso autorizado. Pista 10, vento no 40 graus, com 2 horas. Pantanal. Autorizado pouso, pista 10. Pantanal 4710. Oxenem 6315, decolada aos 25, ponto 2098. Bom voo. Pantanal, obrigado, uma boa tarde. Oxenem 6315. Controle SNA 6315, perfil gole, cruza 2 mil pés na escuta. SNA 6315, boa tarde, contato radar na decolagem, suba nível 360 na saída da EL, após Leda, direto BDEV. Check 360, após Leda, direto BDEV, SNA 6310, o senhor nos autoriza com referência direto da EL? Autorizar, direto Leda. Grave, direto Leda, SNA 6310. Afinal de 3 milhas, ano 7, Vitor Índio Juliette. O Vitor Índio Juliette, tráfego avistado, vento 140 graus com 11 nós, livre pouso, pista no 7, Júlio. Livre pouso no ano 7, Júlio. Meia dúzia, via Juliette, por 107. Meia dúzia, via Juliette, com 107. Doro 648, controle Salvador, sendo identificação. Desça ao nível 060 na chegada à Mare. Altímetro no 0-2. Desce 0-6-0 na chegada à Mare. Boa, 4065, azul. Ali mantém, cabeceira no zero. 4060. Ativo esquilo Zulu, aguarde para o táxi. Eu tenho o Vitorino e Juliette pousando agora no 17 para fazer o backtrack para esse pátio, ok? Por gentileza, standby no transponder. O Pantanal 4710 no solo 28, livre direita, chama o solo 121, décimo 9. Qual foi a frequência do solo, 4710? 121, décimo 9, Pantanal. 219, obrigado. Trabalhador. Uma boa. Boa. Solo Salvador, bom dia, o Pantanal, 4710. Pronto pro táxi? Táxi via Alfa, após Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, Pantanal, 4710. Azul 4065, livre decolagem no zero, o vento no 60 graus, cono zero nós. Decolagem, azul 4065. Todo repartando elétrico, no 396. Azul 4032, desça para 315, altímetro no 012, reduz a velocidade 2,30 nós, segue tráfego agora 9 milhas, boa, 737. Ok, para 3000 vai reduzir mais então, 4032. No 648, desça para 4 mil pés, altímetro no 012. 4 mil no 012, no 648. 17, reporte aliado e pronto, cabeceiro 17, agilizando para dar passagem ao Victorino Juliette. Gente, então. 3192, livre pouso, pista no zero, vento no 50 graus, com 11 nós, 3192. Livre pouso no zero, 3192. Vectrônio direta livre, ingresso até o pátio 4, pátio da Deia, está na frequência livre, até no Sêmica. Aos 30, decola, 198, é o controle, bom voo. 198, azul 4065, obrigado, bom domingo. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 4065. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da EL, após Ledo direto bridge. Nível 360 na saída da EL, após Leda direto bridge, azul 4065. Confirmando. Alinhar e reposte quando pronto, cabeceira 17. Limite localizador. Ok, mantenha a proa 4032, limite localizador. Já está com 210. No solo 32, ele vai direita e chama o solo no 19. 19, bom. Solo Salvador, 731, 92, muito bom. 392, boa tarde, Alfa, voz 7, portão 10. Alfa Juliette pro 10, 3193. Azul 4032, desça para 2 Alpens. Para interceptar o custo do localizador, curva direita pro 060. Autorizada a final do procedimento e LS acusem. Direita 060, desce 2000, 4032, livre aqui. Entra com a transferência. Está estabilizado, né? LS, chegou 1396. Estou no 396, completa final, torre 118, decimal 612. Com a torre 1862, agora 396, obrigado. Golf Mike Alpha, chama agora a torre 118, decimal 612. 118.62, de novo, Mike Alpha. Torre Salvador, é o Papatango Golf Mike Alpha. Papatango Golf Mike Alpha, altímetro 1012, para cheque o vento no 50 graus com 11 nós. Reporte curto final, pista 1-7. Em caso de falha de comunicação, na terceira milha não receba autorização de pouso, faça um 360 pela esquerda, devido a evitar pouso simultâneo com o bang da gol na final, da 10. Golf Mike Alpha, está acertando a final da 1-7. Recife, 1-2-5, decimal 1, alterna 1-3-3, decimal 2-5. Recife, 1-3-3-2-5, obrigado, uma boa semana, a Xenema 3 no céu. Igualmente. Em livre pulso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, com 11 nós, 1012 no altímetro, o gol 1-3-9-6. Livre pulso na best, gol 1-3-9-6, obrigado. Só para informação de tráfego, tem um Charlie 310, sua esquerda, setor norte, não vai interferir na sua aproximação. O tráfego vai afetar uma espera e vai pousar sua retaguarda, ok? Obrigado, senhor. O Golf Mike Alpha na escuta? Afirmativo. Visual com o bang da gol na final da 10? Afirmativo. Tem condições de reduzir para se encaixar a retaguarda do tráfego para evitar pulso simultâneo? Informa o Embraer da Azul também na longa final 1-0. A intenção é encaixar entre o gol e o azul. Eu podia fazer um 360 e encaixar após a passagem do gol na final da 1-7? Faça um 360 curto, ok? Bem curto para não empatar com o azul. Afirmativo. Iniciando 360 curto para a final da 1-7. 3-2, passou Duna, chama agora a torre 1-1-8, decimal 6-12. 2-6, obrigado, passou 3-2. Bom pouso. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4032. 4032, reporte passando externo, baixada travado, 1012 no altímetro, no 0 no 2, é o número 2 na aproximação para 10. Ok, vai chamar. Mike Alpha, reporte na curta. Mike Alpha, reportará na curta. Como? Simbra, baixou e travou, 4032. Vale apenas autorização de pouso, o Azul 4032. Informa o Charlie 310 na curta da 1-7 pista auxiliar, vai pousar à sua frente, ok? Ok, não se escuta. Golf Mike Alpha, livre pouso, pista 1-7, 140 com 3, é o vento. Mike Alpha, livre pouso 1-7. O 1-3 396, no solo aos 38, livre direita, chama solo 12, 1, 2, 9. Direita 219, ano 396. Solo, tá 3190. Boa tarde, via Alfa, após Juliette ou Índia, seu critério para o portão 03. Alfa Índia para o 03, gol no 396. Solo, tá 3154. Prossiga. Mais um conselho. Obrigado. Do 4032, livre pouso, pistão 0, vento 140 graus, tono 2 horas. Livre pouso, não, 0, 4032. Wolf Mike Alpha no solo aos 38, bate ao 5. Primeira direita, chance na frequência livre, grata aí pela agilidade e colaboração, até a próxima. Recebo no 1500, confirma, o tempo que está colocado? Sim, estou recebendo no 1500, parece sem problemas, no altímetro no 0, no 2, frequência de coordenação local, isso que ele isolou. Chama agora o centro Recife, 125-1, ao termo 133-25. Recife 125-1, 133-25, fazer o 4-0-6-1. 40-4-0, direito 121-19. 1-2-1-9, uou, 4-0-3. Na final, vai passar sim, estabilizado, gol 1-6-4-8. 1-6-4-8, torre 1-1-8, décimo meio do composto. 8-6, obrigado. Alô, Salvador, muito boa tarde, azul, 4-0-3-2, sério. 4-0-3-2, boa tarde, via Alfa, após Juliette, para o portão 08. Alfa, Juliette, 08, 4-0-3-2. Salve Salvador, 1785, ciente da Romeu, autorização para o Galeão, nível 360. Número 2 para a cópia, aguarde, 1785, prepara da El. Número 2 para a cópia, 1785, aguarde. Ou na 648. 1012. 2000 pés, chegada a margem, está com referência. Podemos voar direto à posição curva? Autorizado direto do dono, passarei 2231, reporte estabilizado. Reportarei. Guarda número 3 para a cópia, o Quilo Serra Lima, só confirma estacionamento, pista que irá decolar. Aguarde só um minuto. M3, 27.